Agora, 4h05. Estou recebendo aqui nos estúdios o Bruno Confortin, também na companhia do nosso querido Garon Pisselli, jornalistas aqui em Foz do Iguaçu. Garon, que sempre nos ajuda aí com as informações lá do Clique Foz. Obrigada, Garon, pela sua presença também. Imagina, obrigado, Cris, obrigado a todo o pessoal da CBN e aos ouvintes aqui da rádio. E o Bruno também, o Bruno Confortin, que é jornalista também. É, para falar um assunto bem interessante, até que eu conversava com o Bruno agora, que eu estava acompanhando o blog, acompanhando o vídeo no YouTube, que é esse blog aí que fala sobre não quero crescer. É isso? Me corrija se eu estiver errado. Na verdade é um vlog, assim, sobre vídeos no YouTube, sobre livros. Daí, assim, a gente já tem nossos 22, 24 anos e Velhos! E a gente lê bastante livro Young Adult, que seria literatura jovem adulto. E por isso, assim, o nome Ainda Não Cresci, porque a gente gosta desse tipo de literatura. E ainda a gente não cresci, o nome é correto, vamos corrigir isso, aqui. Ainda não cresci. Por favor, Garão. Você apresentou o Bruno como jornalista, né? Mas o Bruno, ele é... Bruno, se apresente, então. Bom, eu sou estudante de ciência da computação. Atualmente, eu não estou empregado, porque o curso é integral, né? Sim, sim. E daí o Garão chegou com essa ideia de fazer um blog. No início a gente fez uma página no Facebook, um grupo. E daí não deu muito certo, porque tava mais assim, autor do que leitor dentro do grupo. Daí virou muito propaganda e tudo mais, a gente resolveu fazer o vlog, porque daí a gente solta o conteúdo e o pessoal opina para ver se gostou ou não. É porque, inclusive, no teu vídeo, você fala, inclusive, que o pessoal vinha, né? Ah, eu quero divulgar esse livro, quero falar sobre isso, e não era exatamente o propósito, né? É, esse não era o foco. O foco, na verdade, era você divulgar a sua experiência com um livro, com várias pessoas, e essas pessoas divulgarem com você a experiência que elas tiveram. Então, seria uma troca de informações sobre o que elas leram e as experiências que elas obtiveram nessas leituras. O que dá para tirar, Bruno, com essa experiência, com o contato com essas pessoas? Um texto que me chamou a atenção ali também, esses filmes, né, voltados mais, vamos dizer assim, para... Não sei se esse termo não é nem um infanto-juvenil, né, mas é mais para o pessoal mais jovem. Você falava assim também que a respeito de ler o livro para assistir o filme que foi baseado no livro, até para entender... Eu, particularmente, assim, prefiro primeiro assistir o filme e depois ler, porque a gente fica faltando tanto... Eu posso dizer que, na maioria das vezes que eu tive a oportunidade de ler um livro e depois assistir, a gente acaba, né, a gente acaba ficando frustrado, né? Mas a gente entende melhor o filme, é isso, Bruno? É que, na verdade, quando você está lendo o livro, você fica íntimo com os personagens. Você tem aquela vivência, você sabe o que a personagem está pensando, e no filme... A maioria das vezes as adaptações, elas cortam partes, elas ensinam partes que não existem e, às vezes, ela não transmite aquilo que o personagem pensou no livro. Eles transmitem de uma forma precária, assim. Até porque o escritor ali, o diretor do filme, o produtor, ele tem pouco tempo, né, para colocar o que ele imaginou do personagem em si, né? Então, e nesse blog você explica sobre isso, dá dicas sobre isso, como que é? O blog, ele tá situado, assim, em livros, só que, por exemplo, esses dias a gente lançou um vídeo sobre Divergente. Daí o Garon, ele faz a review do livro, que ele fala o que ele achou lendo o livro, e a gente foi assistir o filme. E eu também já li o livro e eu comento sobre o filme. Daí a gente vê o que teve, o que ocultaram, se a gente gostou ou não. E daí, assim, em vídeo de em torno de 6 minutos, assim, a gente explica... E a gente fala para a nossa audiência o que a gente achou. Vocês acham, Garon, que o pessoal que está acompanhando, vocês têm procurado, tem tido bastante procura do pessoal, né, que quer assistir, principalmente quem é fã das trilogias, como no caso dos Jogos Vorazes, né? Você dizendo que você acompanha os Jogos Vorazes, o pessoal tem acompanhado? Tem acompanhado muito, até que em 2 semanas que a gente criou a fanpage, a gente já tem 300 likes na fanpage, então é bem legal, e mais de 500 visualizações no YouTube em todos os nossos vídeos, né? Eu só queria dizer assim, que na verdade, como o Bruno disse, na literatura jovem adulto, antigamente até uns 10 anos se classificava assim, em literatura infantil, literatura infanto-juvenil e literatura adulta, né? Não existia assim essa transição entre o jovem e o adulto. Hoje há muitos livros, né? É uma literatura bem vasta e o campo, ele é muito grande, o campo dos jovens adultos que procuram por essa literatura, que é uma literatura mais distópica, até fantasiosa, né? É um tipo de gênero que o Bruno gosta bastante, eu gosto também, mas tem outros tipos de livros para jovens adultos que não se encaixam em fantasia e distopia que eu gosto também, em realidade. John Green, né, como aí, Cidades de Papel, até o Fenômeno, né, que é... Que me fugiu o nome agora. O Fenômeno do John Green. Culpa das Estrelas. Culpa das Estrelas, exatamente. Que foi um fenômeno, né? Eu li o livro também no final do ano passado, no começo desse ano, não lembro. E gostei bastante, né? Então tem muitos livros agora voltados para esse público jovem adulto, que é um público que não se encaixa nem na literatura infantil ou infanto-juvenil e nem na literatura adulta, né? É um passo aí entre esses dois... A gente pode dizer que, porque, assim, que é uma leitura assim, leve, mas consistente. Exatamente. Né? E é legal que cada uma... Eu acho que, igual eu disse para a Dani na Gazeta, eu acho que a literatura jovem adulta ela é nova fábula. Porque sempre você vai tirar daí um... Eu, por exemplo, tiro sempre uma mensagem, né, alguma coisa. Por exemplo, Jogos Vorazes. Né, tem muito aquilo da crítica à mídia. Né, a crítica da mídia é muito grande. Em Divergente, a crítica à escolha, né, ao modelo social vigente é muito grande. Então, sempre tem, ou eu sempre tento tirar dessa literatura uma mensagem. E aí, eu tenho bastante preocupação. Bom, você já falou, né, aí mais de 300 likes, 300... mais de 500 views. Isso é um bom sinal, né? Sinal que o que vocês estão conseguindo é cumprir o objetivo de vocês, que é dar essa dica, esse toque aí, né? Nesse pessoal aí, dessa faixa etária de vocês. Se sentiu meio abandonados, assim, pelos escritores, né? Até vir essa linha aí do jovem adulto? É, na verdade, eles tinham, assim, a distinção, mas não tinha o título disso. Então, não tinha muito como a gente identificar qual tipo de livro que era pra gente ler ou não. E assim, a literatura dos jovens adultos, a faixa etária dos personagens é de 16 a 18 anos, e daí você se identifica bastante com isso. É aquela faixa de idade que você saiu da escola ou tá no período de transição para sair da escola, e você faz aquelas escolhas que vão definir a sua vida. E uma coisa que a gente gosta de ler isso é porque na nossa época a gente não lia. E daí tem muita coisa boa para a gente verificar e ler, e isso a gente deixou para trás, mas agora a gente está resgatando com a leitura. Você inclusive dizia que você começou a ler com jogos, você nunca foi de ler muito, começou a ler com os Jogos Vorazes. Isso. É isso, né? E aí você se identificou e se apaixonou pela leitura? Isso, eu comecei com Joe Hill, A Estrada da Noite, mas os Jogos Vorazes foi o que definiu assim, o meu ritmo de leitura, porque eu li em 4 dias os 3 livros. E foi uma leitura que me cativou bastante. A Suzanne Collins escreve muito bem. Não tem nenhum vício de linguagem. A história dela é, assim, incrível. Não tenho como descrever. E é uma coisa que me definiu. Mas O Estrada da Noite, do Joe Hill, também é igualmente um livro excelente. E tem aquela linha da Suzanne Collins, de escrita muito boa e polida. Só que é mais terror. Ele fala de espíritos, né? Também foi uma que me chamou bastante, já que eu gosto bastante de terror. Bom, somos dois, também gosto muito, só que eu, né, como assim, por exemplo, tem uma pouquinha de diferença de vocês, meu, gostava já muito de Stephen King, aí por essa linha, né? Suzanne Collins, preciso confessar que ainda não li, talvez não sei se a linguagem seja outra, né, me perdoe até a ignorância, Garou, me perdoe, não sei. Imagina. Se é tipo de linguagem, né, traçando comparativo com o Stephen King. Sim. Se dá pra... Não. Ah, o Joe Hill, inclusive, é o filho do Stephen King. Exatamente, eu sabia que tinha mentido alguma coisa familiar. É bem diferente, assim, a Suzanne Collins, eu acho que ela foi até roteirista de desenhos infantis e filmes. Então, ela tem uma linguagem assim, bem polida e bem direta. Então, você imagina, muito legal. O Stephen King já é um pouco diferente, né? O Stephen King, assim, claro, é um dos principais autores aí quando você fala em terror psicológico, né? Exatamente. Principalmente, né? Assim, então... É thriller psicológico. Então, são diferentes, mas são igualmente bons. Os filmes também, preciso confessar que os filmes que eu procurei assistir todos os filmes dos livros que eu li, procurei assistir todos, assim, e tem muitos que seguem ali, que são eu sempre digo que são dos poucos autores que conseguem, que os filmes conseguem passar alguma fidelidade, alguns títulos são bem interessantes. Então, quais são os queridinhos hoje, né, os autores, os diretores queridinhos dessa galera aí, da faixa etária de vocês? Uma faixa etária um pouco anterior à nossa... seria do Harry Potter, a J.K. Rowling. Para quem ainda não leu, é uma saga bem, bem interessante. Daí também vem a Suzanne Collins, vem a Veronica Roth, que é do Divergente. Divergentes. E vamos ver. A Tahereh Mafi, que é uma árabe, que também tem um gênero de distopia. O primeiro livro se chama Estilhaça-me, o que ela lançou. E essa autora, em principal, assim, ela escreve bastante com metáforas. Metáforas, né? E eu achei muito interessante o jeito que ela escreve. Que estimula você a pensar. Isso. Né? Você vai, você lê ali, puxa, o que que, né, vê o significado daquilo. Isso. E é interessante, você não fica ali naquela coisa quadrada, não segue aquele roteiro de ler e entender e fechar o livro e pronto. Isso. Né? E assim, as metáforas, elas são, assim, praticamente poesia, mas é uma coisa muito, muito bacana de você ler. E quem estiver assistindo aí, eu recomendo Estilhaça-me, da Tahereh Mafi. Essa dica vocês dão também no blog? Ainda não lançamos o vídeo, mas tá por vir. Já terminou de ler, então? Já dá para fazer todos os comentários? Já. Estilhaça-me. Isso. Uma coisa que a gente se preocupa bastante também com os nossos reviews, principalmente eu que sempre quando eu ouço ou vejo alguma coisa que tem spoilers, que é aquilo que conta um pouco da história, eu não gosto muito porque eu gosto de descobrir aquilo no livro, né? Acho que todo mundo gosta disso. Então, uma coisa que a gente se preocupa bastante nos nossos reviews, né, nas nossas resenhas, é não dar spoiler para as pessoas, né? E quando a gente dá, o Bruno ou eu, a gente fala, olha, se você não quer spoilers, para de assistir aqui nesse exato momento, que a gente vai falar um pouco sobre a história. Então, a gente sempre se preocupa em não soltar spoilers, né? Não dar nenhum tipo de contar a história para a pessoa não se decepcionar depois, né, quando ela for ler. Até como o Bruno falou, né, principalmente através desses que falam, através de metáforas, você tem que dar a sua interpretação e criar aquele, como é que eu vou usar a expressão, criar aquela expectativa do que vai acontecer. Você fala assim, olha, o livro ele é baseado assim, ele quer dizer isso, e o filme, consequentemente, vai ser assim. Então, não. Então, a partir de agora eu vou falar se você não quer. Exatamente, então... é bem isso mesmo. Então, e o Bruno, para as pessoas tem muitas pessoas que não sabem, querem acessar, querem ter acesso a vocês, como que é? Vocês estão fazendo essa divulgação mesmo? Porque eu sei que a Dani Valiente aqui fez uma matéria excelente a respeito aqui, um grande abraço para a Dani, e acho que até deu aquele start, assim, eu imagino que deve ter até gerado uma certa curiosidade, né? Ah, sim, a publicação que a gente fez, que a gente postou a foto da Gazeta, deu, acho que, 1.200 visualizações para mais. E, então, a nossa página tem 300, isso foi quatro vezes o que é o nosso público. E, assim, para acessar, o nosso principal meio de divulgação é a página no Facebook, facebook.com/ainda não cresci. Daí ali vai ter todos os links dos vídeos, que seria no youtube.com/ainda não cresci. E a gente tem o blog, que às vezes a gente vai soltar resenhas que, assim, não... Não que não mereçam, mas que não tem uma densidade assim para sair vídeo. E daí a gente vai lançar só pelo método de escrita. Daí são textos, que seria ainda não cresci.com. Então, daí esse é o blog. Então são essas três formas, né, de você encontrar a gente, mas digitar se você digitar no YouTube, no Google, Ainda Não Cresci, com certeza vai encontrar a gente também. Eu fui rapidinho, eu coloquei ali, realmente apareceu o YouTube, e aí eu pude ver o vídeo, né, do Bruno falando a respeito, né, de como ele começou isso. E tem alguma dica, assim, acho que vocês querem deixar pro pessoal já, olha, nós vamos falar sobre isso, você ainda está preparando alguma coisa? A gente tem um evento aí que a gente está organizando, acho que eu vou deixar o Garão falar sobre isso. Por favor. Bom, a gente gosta muito de sagas, né, igual o Bruno disse, Harry Potter, Divergente, aí tem muito tipo de saga. Eu sou apaixonado pelo autor das Crônicas de Nárnia, que é o C.S. Lewis, que as Crônicas de Nárnia são 7 livros, só que ele tem muitos outros livros além das Crônicas de Nárnia. Eu tive o prazer esse ano de ler 2 livros dele, que não são das Crônicas de Nárnia, de uma outra trilogia. Mas a mesma linha, ele segue sempre segue essa linha. Segue uma linha que ele é muito religioso, ele foi considerado o pensador cristão mais influente do século XX, então é uma pessoa assim fantástica. Geralmente o Papa, nos discursos, cita o C.S. Lewis, que pouca gente sabe disso, né? Mas ele fez uma fantasia incrível e criou um mundo incrível. É o meu escritor favorito. O Bruno também gosta muito do Senhor dos Anéis, que é uma outra saga também, do Tolkien. Eu ia fazer esse comentário, o pessoal ficou faltando. Eu senti falta aí, falando de trilogia, em saga, eu senti falta do Senhor dos Anéis. É verdade. Eu não li, eu li só o primeiro livro do Tolkien, mas o Bruno leu todos os livros. Então, a gente está muito feliz essa semana porque a gente fechou uma parceria com o Sobressagas, que é um dos maiores páginas e sites sobre sagas, né, do Brasil. Então, ele tem mais de 500 mil likes lá na fanpage do Facebook, né? 4.600 mil e subindo. É, muito, assim, meio milhão quase, né? Ah. É, de likes no Facebook, está subindo muito. E a gente fechou uma parceria para fazer um evento, né, sobre sagas, então, sobre Harry Potter, aí, Crônicas de Nárnia, muitas coisas legais para esse ano. É, então, a gente já está conversando com ele. Vai ser uma parceria sobre sagas com o John. Um abraço para o John. Parceria sobre sagas e Ainda Não Cresci para esse ano. Então, para reunir aí a galerinha, né, os jovens, e não tão jovens assim. Tem muita gente que gosta, né? A Dani estava conversando com ela, gosta muito também do Senhor dos Anéis, assim. Mas é interessante também que tem muito o pessoal da idade de vocês, que já começou ali, que cresceram junto com esses personagens. É verdade. Cresceram junto com o Frodo, com a Hermione, sim, e tal, aquela coisa toda. O pessoal cresceu junto e acho que imagina, assim, que quer ver essa evolução nas histórias, uhum, também, né? É, isso é verdade. Atualmente, assim, o Harry Potter, né? Tem gente que... porque entre o primeiro e o último livro foram 10 anos, né? Praticamente, entre o primeiro filme e o último filme também. Então, assim, acompanhou toda uma geração, né, de pessoas, assim, que quando começou a ler tinha 10 anos, mas quando terminou já, né, tinha 20 anos. Então, é isso que eu digo, foram crescendo junto com esses personagens, né? O interessante é que a escrita da J.K. Rowling também vai crescendo. Isso é muito interessante. É uma evolução. É, já tem uma data para esse evento? A gente está pensando em julho, né, que é depois da Copa, logo depois da Copa, ou agosto, que seria assim, a gente tem alguns meses aí para divulgar, mas com certeza a gente também... já tinha um evento aqui em Foz do Iguaçu, que era sobre Harry Potter só. A gente quer fazer o convite, né, a Liza, que organizava esse evento sobre Harry Potter, e agregar, né? Por exemplo, quando a gente falava sobre Harry Potter, não existia a saga Divergente ainda, ou não existia a saga Os Jogos Vorazes mesmo, sim, né? Que hoje é um fenômeno, né? Então, as pessoas aprenderam, eu acho, a gostar de sagas com Harry Potter, mas depois daí veio muitas outras coisas, e a gente vai agregar tudo num dia, fazer jogos, brincadeira, workshops, e tem até falar sobre a filosofia, né? Que isso é legal, assim. Que eu me interesso bastante. A gente vai ficar aguardando, então, aí agora esse evento, né? A gente vai estar direto em contato com vocês. Aí eu queria dar parabéns por essa iniciativa, muito bacana, mas achei bem interessante mesmo. Não, obrigado. E até faz a gente, assim, mudar um pouco, pelo menos no meu caso, assim, peraí, então deixa eu parar de ler os livros mais adultos, mais intensos, mais densos, aquela coisa mais tensa também, uhum, e partir para uma leitura mais assim, que é para dar um outro timing, né? É verdade. Uma coisa interessante também, que não sei se é interessante falar, que eu acho assim, que geralmente tem essas pessoas que falam assim, essa literatura não é legal, você tem que ler esses clássicos, mas eu acho que até você chegar, né, até o jovem chegar a ler um clássico, tem que começar por uma literatura que ele se interesse, né? Eu acho que a partir daí vai ser meio automático, ele vai procurar livros com maior densidade, livros melhor escritos, a criticidade da pessoa só vai... Ela só vai ter um pensamento crítico a partir do momento que ela começa a ler, né? Então, qualquer coisa que você lê, por exemplo, tem muita gente que critica John Green. Fala assim, isso é literatura da modinha. Mas eu acho que ele é uma alavanca, né? As pessoas começam a ler por John Green ou pelo Paulo Coelho, por exemplo, né? E a partir daí vão procurando livros melhores ou livros mais bem escritos, enfim. Eu acho que até isso, para a faixa etária de vocês, né? De vocês, assim, para baixo, aí é uma maneira, eu acho que estão fazendo um trabalho muito bacana, um serviço até aqui, incentivando a leitura. Isso é muito importante, incentivar a leitura. Eu digo assim, que o jovem que não lê, né, a gente vê alguns artistas jovens falando não lê, a gente fica arrepiado, né? Então, a pessoa que não lê, o jovem que não lê, assim, ele é desprovido até de muita informação. Então, quero primeiro dar os parabéns e continue assim, incentivando a leitura, e a gente vai ficar de olho no trabalho de vocês. Não, obrigado. Obrigado, Cris. Garão, mais uma vez, obrigada por ter vindo. Bruno também. Garão, sei que você sempre atende a gente quando a gente chama, e queria atender agora o Bruno também entrando para o time. Obrigado pela participação de vocês. Então, vamos repetir então a fanpage e o... youtube.com/ainda não cresci e o nosso site no Facebook é o facebook.com/ainda não cresci. Daí tem o blog também, que é ainda não cresci.com. Certo, então. Obrigadão, Cris. Eu que agradeço, Garão. Um grande beijo, um grande abraço para você. Então, Bruno Confortinho, Bruno, que é estudante de Ciências da Computação, e também meu querido amigo jornalista também, Garão Picelli. Um grande abraço pro pessoal lá do Clique Foz. Pode deixar, Garão. Obrigadão.